3305, chama Recife no 2545, alterna no 2685. 3305. 3305, obrigado, boa noite. Boa noite. Bruno 52, desce sem restrições para 2000 pés, 63 ao 3 ADLS 3152. Sem restrições, está para 2000 pés, está 3152, chama a estabilidade. Zero, boa noite, desce até o 50, 050. Stop. Receptor ILS com 098. 098, completa a final, torre 118, 95. 95, 098, até já. Salvador, bom 098, bom dia. Bola 098, boa noite. Check trem livre pouso na 0, vento 090 graus na 09, ajuste na 0 no 3. Na 0 no 3, livre pouso, pista na 0, bom 098. Salvador, 2228. Prossiga. Prossiga, 2228. Assim que possível, a prova de conquista, senhor. Autorizado. Obrigado. Meia zero zero, desce sem restrições para 2000 pés, 63 autorizado, aliás. Exato, 3152, visual com campo. 52, chama a torre 1895. 1895, bom trabalho. Coluna 098, Salo 010, libere a direita e chame o Salino 219. Direita 219, 098, veja. Salvador, bom, 098, boa noite, Livrão. O 098, táxi autorizado a Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 098. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3152, passou externo, baixado e travado, visual. TAM 3152, boa noite, o ajuste no 03, livre pouso na 10, vento 090 graus, 109. Livre pouso no 0, TAM 3152. Deixe 6258, voa Itap e desce até o 50. É o Solo Salvador, muito boa noite, Mike Suyek. Prossiga. Ok, boa noite, o X-Suyek está parqueado aqui na posição 05, no pátio 1. Solicita aí autorização. A aeronave está sendo rebocada para o pátio 3, posição 3. 219. 219, boa noite. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. O senhor está na posição 05 do pátio principal e gostaria de ir para o pátio 3, é isso? Afirma que eu, posição 3 do pátio 3. Sim, se aguarde para ir, chefe. Ok, aguarde. Ok, aguardando. Paulo Salvador, boa noite, Santos 3, 5-2. 3152, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, uma boa noite. Santos 3228, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundário 126, decimal 0. Positivo. Centro Recife, 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0. Acabou de vencer aqui o plano. Deixa eu dar uma verificada aqui se chegou a DLA. Foi feita aqui em Salvador? Com certeza, vou dar uma olhadinha aqui no meu sistema e verificar junto ao centro Recife. Já te passo a posição, tá ok? Controle. Reboque. Reporte no térmio do reboque. Ok, autorizado. Reportar ao térmio. Obrigado. Autorizado Cruz ITAP. Cruz ITAP para interceptar a chegada à área do 6908, destino 060. Agora estabilizado. Na final, chega o trem 2 18 95 3600, boa noite. Chanel 6258, 2 mil pés, ajuste padrão. Está autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. 2013 na reportagem, 2058. Salvador, tá 3600, passou externo, baixado checado. Tá 3600, boa noite, ajuste no 0 no 3, o vento 090 graus no 39, livre pouso 10. 10 no 3, livre pouso 10, tá 3600. do 5001 no Sol Salvador. Afirmativo, já conseguimos encontrar a deliação, já modifiquei aqui no meu sistema, já tá tudo ok, tá ok? Mais 45 minutos aí para o seu decolagem. Tá autorizado, coordenando com a equipe de solo, me chama pro táxi. Chame-se solo 219. Libera direita 119, 3600. Da Alfa para Aracaju, boa noite. 868. Tá autorizado Aracaju 230 via Golf 677. Pouca Aracaju é subida. Primeira curva à esquerda após a decolagem. O código 5574. Controle 1198. Autorizado 230. Golf 677, Bucaracaju, com curva à esquerda, 5574, transponde 198, controle, boa noite, 68. Correto, chama para posicionamento. Chama lá. Solo tá 3600, livrou, tá na Alfa. Táxi Alfa, chamante da Juliette. Táxi via Alfa, chamante da Juliette, 3600. Autorizador 6258. Chamei 6258, completa final, cheque o trem, torre 1, 1, 8, 1, 9. Confirme a frequência, por favor. 118, 95. 89, obrigado. Salvador, a Chamei 6258, boa noite. Chamei 6259, boa noite, tráfego avistado, registro 190 graus, 1039, está registro no 03, check trem. Gente, ainda não baixou. 3600, onde está Juliette? Autorizado ingresso Juliette, passou 03. Autorizado ingresso no pátio, posição 03, 3600. Para baixada e travada, 6258. Livre pouso, né, 6258. 7, livre pouso. Via Pátio e Índia, no ponto de espera, chame 2895, ajuste no 013. Esse é o nível de voo 060, chegada Mari. agora a 30 mil de Paraduna, mas vamos tentar o motor. Patrão 07 com copia? A gente vai seguir um tráfego da companhia que se encontra 30 milhas para Duna. O 4107 é o se necessitar de autorizado status, é presente. Sala 268, sala 26, libera direita, sala 229. 229, boa. Offer to Lisbon, requesting flight level 350. 5001, livre, decolagem da 10, vento 090 graus, 092. 6258, da última vez chamou o sol? Afirmativo, chamou, livrou a pista. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, obrigado. Passou 60 para o 080, 6908. 908, desça para 2 mil pés, o ajuste padrão. Está autorizado o final do procedimento, resposta avisada. 2 mil pés, ajuste padrão azul 6908. Pode voar direto a Duna? Livre. Obrigado. Fucas e Pá. Azul 5001, decolado aos 28, controle 119.8, bom voo. 5001, 1908. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Lamento, meia dúzia. Autorizado, chama pro táxi. Autorizado, chamará táxi, boa noite, 68. Azul 5001. Azul 5001, no contato radar na decolagem, sobe ao nível 360 na saída da EL. 360, saída da EL, Azul 5001. Controle 5001, assim que possível, poderia coordenar a bridge, por gentileza? Solo Mike X-Ray Echo, parqueado no Pax 3, posição 3, frequência livre, boa noite. Boa noite. Na 3891, sub mantenho nível de voo 3891. Na 3905, sub mantenho nível de voo 1. Testando o localizador. Azul 6908. Azul 6908, completa final, cheque o trem, torre 118, decimal 95. 1895, 6908. Ready to copy, Portugal 020. Via de Lisboa, flight level 350 via Upper Zulu 10 after Gonfalo Plan Route. Puka Departures e Par Transition. Puka Departures e Par Transition. After departure, left turn, and call code 5573. Salvador Departure Control 119.8. Portugal 080 is clear to Lisbon, flight level 350, Upper Zulu 10, then flight plan route. Puka Departure, Depart Transition, left turn out, squawking 5573, departure will be 119.8, Portugal 080. Correct, inform for pushback and start up. Ok, Portugal 080. Gol 9970, pronto para a Copa de Campina Grande. Campina Grande, táxi autorizado via... Está autorizado Campina Grande, nível de voo 370, via Upper Zulu 110. Subida Puka Transição Zipar, primeira curva à esquerda, prosa decolagem, cabeceira 10. O código transponder 5575, controle 119, decimal 8. Ele pôs na 10, 6902. Catch up para posicionamento. Portugal 020, request push and start. Coordinate with the ground staff with Infraero and call me for taxi. We'll coordinate and call me for taxi, Portugal 020. Secundária 13325, com voo. 3513325, obrigado, bom trabalho. Pouso mesmo autorizado a alinhar e manter cabeceira na zero. Posso da aeronave nacional e mantendo a zero. Boa noite, 68. Azul 6908, Solos 37, reporte pista livre. Texas 6908, então agora o 219. 219, né? Salvador, boa noite. 6908, táxi autorizado via Alfa Quilo para o pátio 3. No pátio 3, fique atento aos sinalizadores. Pátio 3. Estabilizado no localizador em Nublaide, o Azul 4107. Azul 4107, completa final, chega o trem, uso 1118, visão 95. Troca 14895, boa noite, obrigado. Uno 868, decolado aos 39, controle, Uno 9, decimal 8, por favor. 198, obrigado, boa noite, 1868. Olá, Torre Salvador, muito boa noite, é o 4107. Estamos estabilizados, por enquanto, com 5 milhas, reportaremos trem baixo. Azul 4107, vento 090 graus, 109, ajuste no 03, livre pouso 10. Vamos reportar o trem de pouso embaixo, ok? Reporte baixado então, azul 4107. Trem de pouso embaixo, checado, azul 4107. Trem azul 4107, pouso 10, vento 090 graus, 109. Pouso autorizado, cabeceira 10. Pronto, a cópia. Autorizado Natal 370, via peso Lu 10, subida Puca, transição Zipar, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10, código transponder é o 5577, controle 119, decimal 8. Correto para posicionamento. do 4107, solo 42, direito no 4107, Taxi Alfa, chamando Juliette. Juliette, aguarda apenas elite táxi do tráfego da Portugal para iniciar o seu pushback. Doutor Gol 808, a possibilidade de voar direto da Caju. Autorizado no 868, voar Aracaju da presente, chama Recife, frequência 2545, secundária 12685, bom voo. Direto Aracaju, com 2005, 2545, obrigado, o voo 9868. Aguarde no 098. Antes da Juliette, 4107. 4107, ingresso Juliette, portão 1. No estacionamento afirmo, aguardando para o pushback. Chegou 020, confirma identity for the taxi. Portugal 020, confirma, are you ready for a taxi? 30 seconds. Portugal, 080 requested. Care taxiway apron 1, Indian Alpha. I'm holding point, contact tower 118.95. By apron India and Alpha, at holding point 119, Portugal, 080. Gol 1170, assim que o Portugal passar sua retaguarda, inicia no portão 08. Salvador Tower, muito boa noite, Portugal 020, approach holding point runway 17. Portugal 020, clear line up and take off to runway 10. Wind 090 degrees, 10 knots. Left line up and take off runway 10, Portugal 00. Claro, 50, alterna Fortaleza. 152 a bordo? 5-2, ok. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0 no 3. Vamos usar a despacho. Boa noite, voo 1170, autorizado. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero, aguardando separação com o tráfego decolou sua frente. Zero to zero, take off 54, contact Salvador, approach 119, decimal 8. Thank you, Nate. Boa noite, oficial 020. Boa de passe, boa noite, oficial 020, mano. Boca de passe. Boa noite, oficial 020. Radar contact on take off, climb level 350 on the Boca de passe. Level 350 on Boca de passe, oficial 020. Gol 1170 copiou a torre, mas manter a posição e aguardar. Afirmativo, mantendo a mão na Gol 970, livre decolagem 10, vento 090 graus, 09. Livre decolagem 90, 970. Para o saque de gol 098, com 119 a bordo, 12h40, alterna Maceió. Saque à direita, via Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 092. 1012, direita Índia, ponto de espera 1895, boa noite, 109. Gol 098, vai alinhar e manter cabeceira 90, aguardando separação com a nave da companhia que decolou sua frente. Gol 970, decolada 58, controle agora 119, decimal 8. 98, boa. Controle Salvador, boa noite, gol 970, decola. Puka, se par, passa 1.800. Lagoa Gol 1170, contato radar, sobe, mantém o nível de voo 370 na saída Cuca. Cuca, 1170, sobe para 370. Salvador Gol 1970, solicita Zipar. Gente, aguarde a coordenação. Zero, 98, vento 1-0-0 graus, 149, livre decolagem 1-0. Livre decolagem, piso 0-1, chame o controle, voo no 098. 098, controle 098, grande, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, voo 1098. Chamando controle. Afirmo, cruza 020, 2000 pés. 1098, contato radar, sobe o nível de voo 370 na saída PUC. Saída PUC 370, 1098. Portugal, 020, meu e-mail, proceed to Zipan. Portugal 020, fly direct to Zipan position and call Recife Central frequency 12545, if unable, 12685, bye bye. To Zipan and Recife 12545. Backup 12685. Boa noite, obrigado. Portugal 020. Voo 1170.